Boa noite. Está começando mais um especial Centurion. Aqui na sua rádio web Centurion. A partir de agora você confere com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. Somos a banda Revenger e estamos no especial de hoje da rádio web Centurion. Centurion, a sua rádio na web. Cephas Filo, bateria. Aí galera, quem tá falando aqui é Diego Rosado, guitarrista da Revenger. Sou Diego Sampaio, guitarrista. Meu nome é Javier Oliveira e eu toco contrabaixo na Revenger. Meu nome é Patrick Ranieri, sou vocalista da Revenger. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Bem, no princípio, há cerca de 2 anos atrás, assim como na maioria das bandas de rock, tudo começou com um projeto cover que foi amadurecendo a ideia de fazer músicas autorais de qualidade que pudesse se destacar nos mais amplos cenários. E como em Mossoró esse tipo de segmento musical não se encontra mais em caráter embrionário, mas em pleno desenvolvimento, acreditamos que era o momento ideal para montar a Revenger. Em 2015, lançamos o EP Gladiator. We'll be right back. qualidade. Rádio Centurion. Rádio Centurion. Sua rádio na web. Os mais variados estilos dentro do heavy metal. Posso citar nomes como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest, Metallica, etc. A Revenger bebe diretamente da fonte dessas bandas mais clássicas. As composições da Revenger refletem muito o que lemos, o que assistimos e as nossas próprias experiências de vida. Então você poderá notar músicas inspiradas por livros ou filmes, por exemplo. músicas inspiradas em aspectos diversos da vida humana em si. Rádio Centurion. Assim, a Revenger pretende lançar os seus trabalhos já publicados em plataformas digitais e alguns singles inéditos, bem como videoclipes oficiais. Centurion, a sua rádio na web. Você ouve Rádio Web Centurion. I'll find my own fight, destroy my inner enemies. I'll pull the rest of the bones of those who walk out as me. I was your creator, now you are my slave. Cry, I'm your slayer. Die, Alguma, muito pelo contrário. Os novos ouvintes são de fato nosso público, especialmente o público adolescente, que estão sempre presente nas nossas apresentações. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Me, I'll fade into nothing. Like someone knows his place. Expressions molding a day. Anyway, go. nosso melhor momento como banda. Então, o que o público gosta dos nossos shows é a energia que passamos ao vivo com as canções da Revenger. Mas aos poucos estamos incluindo no show atuações mais performáticas também. Centurion de Mossoró. Something strange, something burning in the air. fato em si já é um grande objetivo alcançado, tendo em vista a dificuldade de fazer um trabalho de qualidade. Conseguimos consolidar o nome da Revenger em Mossoró e em algumas outras cidades do interior do estado. Estamos trabalhando duro para alcançar as principais cidades da região Nordeste. Estamos montando nossa agenda e, claro, posteriormente, consolidar nosso nome a nível nacional e internacional. A caminhada é árdua, mas estamos vivos para isso. Centurion de Mossoró. Centurion, a sua rádio na web, 100% das antigas. Interessados em contratar a Revenger, entrar em contato com o nosso book manager Adiel Soares pelo fone 849-8853-5654. Centurion, a sua rádio na web. Rádio Centurion. Go. O Furacão de Mossoró. Agradecer ao amigo Henrique pelo espaço concedido na Rádio Centurion e a todos aqueles que estão conosco nessa jornada. Nossas esposas, as Revengers Girl, Cíntia Rafaela, Cíntia Freire, Rani Ricarte e Josiane Félix. Luciano Elias, da Rising Records. Daniel Tavares, do Nevada Studio. Aduel Soares, da Pesada Metal Brasil. A banda Heavenless, Vicente Mad Butcher, Khalil Lamarck e Vinícius Martins. E especialmente aos nossos queridos e amados fãs. Mantém com essa vontade de fazer sempre mais e melhor. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Centurion de Mossoró apresentou Especial Centurion, uma hora com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. Boa noite. Rádio Centúrio. Oh, furacão de Mossoró.